Tu ainda te lembra daquele papo do cara que vai subir o morro da esquina das Cancelas? Ô, maluco, é que é, maninha, assim, eu tava assim na parada, né, mano? Outros, meu, assim, ó, tava meio espiado, né, mano? Que assim, ó, pá, os homens estavam marinando, né, mano? Aí, pá, dei de mão no clarei, peguei um latão, fui lá no mercado pegar uma joia de bico, né, mano? Aí escolhi uma galochinha legal, disse, pá, vou lá pro barraco, bater uma brita com a patroa, na moral. Aí eu chego lá, assim, mano, pá, assim, ó, aí tá o meu cunha, com baita focatrua, né, velho? Aí o cara foi lá e me deu, né, entregou as diaberias que eu aprontei, aí as resuminhas da casa caiu, né, velho? Aí faz 3 dias que eu tô me abrelhando, né, mano? Mas não dá nada, eu vou lá na pedreira agora, que o negãozinho tinha uma camarada meu. Aí eu chego lá na pedreira, tô passando na pedreira e o cara me olha e diz assim, me olhou e eu digo, ah, e passei e bati. Chegou na segunda, mané, a segunda ali, o cara, e aí, mano, eu digo, não dá nada, e foi. Quando chegou na terceira Cancela, já o cara mais mal encarado, eu digo, é cachoeira. E era a senha, quando eu vi, eu tava na frente do patrão. Aí o patrão, que é o seguinte, era pra ser o Juvenal, mas tomou, eu tava operando lá da escolinha, o cara caiu, né, mano? Aí quem tava devia estar no lugar dele, era o manézinho que tomou uma azeitona na coxa, não podia estar. Aí tava o negãozinho, Tião, cambada, camarada meu, né, velho? Disse, como é que tu vai? Eu disse, ó, parada é o seguinte, eu quero um pen de 10, mas bem servido, que, e sem mistura, porque remédio eu compro na farmácia. Aí eu vou saindo da parada, o cara me olhou atravessado, né, mano? Que aí foi, não foi? Começou a jorrar caramelo pra tudo que é lado, maluco. Aí eu alojei uma azeitona na maneira de pensar dele, ficou todo atrapalhado. Não sabe nem o nome do pai dele mais. Alojei uma azeitona na maneira de pensar. Ele ficou todo atrapalhado. Valeu a visita aí, Antônio Totônio Villeroy.